Galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Assim, assentados mesmo. Deus seja louvado. Uma boa noite. Cada momento dessa semana em que você orar, fica aqui uma sugestão para a diretoria JA. O momento de oração com essa música finalizando sempre dá um alento para o nosso coração. O amor de Jesus, o jeito que Ele perdoa, o jeito que Ele nos ama. Não há outro que nos trate como Jesus. Só Ele sabe como cuidar do seu coração, da sua vida, como tornar a sua vida feliz e abençoada. E essa semana você vai ter a chance e a oportunidade de passar alguns momentos especiais na casa de Deus. Eu espero que você aproveite esses momentos, principalmente vindo aqui para orar, como que você acabou de fazer agora. Eu gostaria de pensar com você um pouquinho nessa noite. Guarda essa frase aí no seu coração e na sua mente. O mundo precisa da glória de Deus. Quando você lê o livro de Gênesis, principalmente ali no capítulo 1 e 2, que fala de um mundo perfeito, a criação que Deus fizera, tem no verso 31 do capítulo 1 de Gênesis, como que um resumo de satisfação da parte de Deus em olhar para tudo que Ele tinha feito e dizer o que Ele disse. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, muito bom. Houve tarde, manhã e o sexto dia. Se encerrou esses 6 dias de criação. E aí você bem conhece ali o verso 1, 2 e 3 do capítulo 2, dizendo Deus que descansou, abençoou e santificou o sábado, concluindo a criação com esse dia especial. Mas quando Deus olha para tudo que Ele tinha criado e diz que era muito bom, eu imagino Deus falando isso de boca cheia. Sabe alguém que olha para aquilo que fez, o trabalho das suas mãos, e com alegria e satisfação diz, ficou bom, hein? Eu gostei do que eu fiz, deu certo. Por que ele fez esse comentário? Por que que ele colocou esse sentimento, diagnosticando aí que tudo estava bom? Deus cobriu todo o jardim do Éden e os dois seres humanos que ele colocou no jardim com algo muito especial. O que que vestia Adão e Eva? A glória de Deus os vestia. E não os vestia somente a eles, mas toda a criação estava vestida com a glória de Deus. Isso trazia a perfeição que essa criação precisava. Ela era plena, cheia, completa, harmoniosa. Esse sentimento de perfeição que era notado em tudo que Deus tinha feito, não era só um sentimento, era a perfeição mesmo constatada, tudo, cada flor, cada folha, cada tom das asas de uma borboleta. Pense bem em cada um dos pássaros, dos animais, cada um dos pontos que você possa imaginar na beleza natural que Deus criou, mas especialmente a assinatura de Deus na criação. Homem e mulher os criou. Deus assinou a criação, criando Adão e Eva, a imagem e semelhança dele. E aquela glória, aquela beleza, fez com que Deus pudesse refletir na satisfação de colocar diante dos seres humanos um ambiente e uma possibilidade grandiosa de crescimento, de desenvolvimento, de plenitude. Deus tinha propósitos eternos para aquele casal. Ele esperava que eles fossem verdadeiramente felizes em tudo que fizessem. Qualquer dúvida era só eles conversarem com Deus. Era só eles tirarem as dúvidas com Deus e simplesmente nesse ambiente eles estariam sendo realmente felizes. Mas algo ruim acontece. Você tem no capítulo 3 de Gênesis, a gente conhece bem, não vou ler todo, mas dá uma lidinha a partir do verso 6. Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si cintas. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pelo término do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei não comer-se? E você sabe muito bem o que foi a consequência final disso. Eles, a partir desse momento, perdem algo maravilhoso. A glória de Deus é retirada deles e eles ficam nus. A nudez aqui não é só física. Eles passam a viver aquilo que eu e você bem conhecemos. Eles ficaram expostos ao pecado e a toda a fragilidade que o pecado traz. Ficaram sujeitos à morte, à dor. Eles tinham completo companheirismo e amizade com Deus. Agora eles sentem medo do Criador. Gente, se você conseguisse, eu também, medirmos realmente o que significou perder a glória de Deus, ficar nu, desprotegido, fora do plano de Deus, fora da comunhão plena com Ele, o ser humano perdeu muito com isso. eles passaram a viver uma história muito diferente do que a que Deus tinha preparado para eles. Ellen White diz no livro Educação que Adão e Eva tinham uma ciência para aprender, a ciência do bem. Em cada flor que desabrochava, em cada um dos matizes, os frutos, o convívio dos animais, aquilo tudo que estava diante deles naquela grande sala de aula que era o Éden, eles podiam aprender do que era a perfeição de seu Criador e em comunhão de amizade, plenitude de acesso a Deus, eles estavam tendo acesso ao grande propósito pelo qual eles mesmos estavam vivos. E na adoração a Deus e cobertos pela glória de Deus, eles estavam plenos e cheios de felicidade, de alegria, do resultado do que é a presença de Deus na vida. Simplesmente quando eles trocam a ciência do bem por um conhecimento maior, olha só como é que é. Por que maior? Adão, quando ouviu Eva falando algumas coisas, ele não teve o efeito todo de algumas conversas. Eva conversando com a serpente, ela caiu no conto da serpente ali. Em que sentido? Ela trocou Deus pelo diabo? Foi isso que Eva fez? Ou ela trocou Deus por ela mesma? Se você comer desse fruto, Eva, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ter um conhecimento excelente. Deus está querendo privar você disso. Gente, esse engano é reproduzido em cada ação de Satanás para tentar desvirtuar nossa mente da ligação plena com Deus. Mas o conhecimento do bem e do mal expôs Eva a uma nudez que Deus não queria que ela ficasse exposta. O frio que o pecado trouxe não foi só ao corpo, à pele, mas foi à alma principalmente, porque eles ficaram expostos diante de todo o mal que o pecado tem como resultado. A morte é até a coisa mais simples em relação ao pecado, porque as consequências de viver o pecado e colher o fruto daquilo que o pecado produz, a morte é até um descanso diante daquilo que é o mal de viver desligado de Deus. Esse microfone está funcionando direitinho, as caixas de som, o microfone, cada componente está ok, mas se o nosso amigo que estiver lá no som desligar da tomada, embora isso tudo esteja perfeito, não vai o quê? Funcionar. Foi isso que aconteceu. Embora Adão e Eva estavam perfeitos, estavam ali exatamente prontos para uma vida excelente, o pecado desligou eles do quê? Da tomada, da fonte da vida. E eles foram descobertos da proteção e da bênção da presença de Deus, da comunhão plena com Deus. Aí começa algo realmente maravilhoso da parte de Deus. Deus, para preencher a vida do ser humano, antes do pecado, era algo acesso livre. Agora, para Deus ser conhecido, ele precisa se esconder. Para Deus se revelar, ele se esconde. A partir desse momento, Adão e Eva não podem ficar diante da glória de Deus, porque em pecado, diante da glória de Deus, o ser humano não subsiste. É agora plano de Deus trazer de novo, de volta para casa, cobrir de novo esse ser humano, o vestir com a sua glória. E aí vem toda a sequência de pessoas que passam a revelar a Deus e a glória dele. Vem Adão conhecendo as orientações de Deus, mas não mais face a face. Mas aí vem todo o Antigo Testamento, as pessoas que estão ali conhecendo e ouvindo o que Deus quer que seja transmitido, mas parcialmente. O caráter de Deus foi colocado em jogo. Foi como que simplesmente Adão e Eva estavam assistindo uma programação que estava clara diante deles e o canal saiu do ar. Já aconteceu quando você estava assistindo televisão? Simplesmente uma interferência, algo saiu do ar. A compreensão que eles teriam de Deus de maneira clara agora não era algo tão claro. O conhecimento de Deus, se Deus não se revelasse, eles não conheceriam nada. Entrou um boi na linha, deu problema nessa conexão entre Deus e o ser humano. perderam a glória de Deus, e agora Deus, para cobrir os seres humanos, passa a se revelar gradualmente ao longo da história, se mostrando Deus e mostrando através do trato que ele tinha para com cada ser humano, o seu plano, a base de seu governo. E cada um que conhecia partes dessas verdades de Deus, cobria outros seres humanos com as informações da palavra de Deus, trazendo a glória de Deus, tentando vestir aqui e ali com o pouco do conhecimento que tinham, que não era pleno ainda. Olha como é que Deus sempre tinha intenção de se aproximar. Chega para Moisés e fala ali no Êxodo capítulo 25, verso 8. Por favor, Moisés, me faça uma casa, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Só que Deus não podia habitar na plenitude da sua glória. Ele pediu para fazer um santuário, lugar santo, lugar santíssimo, tinha o pátio, toda a proteção daquela casa, daquele tabernáculo lindo, que era cópia do modelo do céu, assim como ele tinha visto em visão. Moisés preparou tudo, inclusive a Arca dos Dez Mandamentos, onde tinham dois querubins ali no propiciatório, e no meio desses dois querubins de ouro que cobriam ali o tampo da arca, algo se revelava ali no meio. Vocês se lembram o que que é? A luz da presença de Deus, ou no hebraico, Shekinah, presença de Deus. A glória de Deus habitava ali no Santíssimo. E é interessante, Deus habitando no meio do povo, trazia para esse povo o suficiente para eles serem felizes. Sendo fiéis às orientações de Deus, o sumo sacerdote transmitia para o povo tudo aquilo que Deus ensinava, Moisés, todos os levitas ali, todos os sacerdotes, tudo aquilo que era o plano didático de Deus para mostrar que algo maravilhoso estava para acontecer. Deus queria restaurar a sua presença no meio dos seres humanos. Ele queria trazer a glória dele para cobrir a humanidade, para preencher, para completar a nossa vida. E, gente, Moisés foi alguém muito privilegiado para conhecer coisas muito especiais de Deus. Inclusive, no momento onde ele conversa com Deus, está lá recebendo os 10 mandamentos, ele pede para ver o quê? Eu quero ver a tua glória, Senhor. Aí Deus chega para ele: Moisés, não dá, porque você vê minha glória, você vai morrer. Mas se eu fizer aqui um ajuste, Moisés, eu vou te colocar ali no meio da fenda das rochas e vou fazer o seguinte: eu vou estar passando, na hora que eu estiver passando e eu estiver de costas, eu vou pedir para você olhar e eu vou deixar só a minha bondade passar diante de você. E Moisés viu a bondade de Deus. E eu vou dizer para você que a Bíblia descreve esse momento que Moisés desce e vai para o meio do povo. O povo não conseguia olhar os olhos de Moisés, não conseguia olhar para o rosto dele, porque o rosto de Moisés brilhava, porque ele tinha sido tocado por um pouquinho do quê? Da glória de Deus. Gente, aí você vê o Antigo Testamento, todos os profetas, tudo aquilo que cada um deles foi anunciando para mostrar que o verdadeiro templo que Deus queria colocar no meio dos seres humanos estava para vir. E aí você vê o livro de João, capítulo 1, verso 14, Deus descrevendo através de seu apóstolo João, descreve de maneira muito especial o que veio Deus trazer em Cristo Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Gente, olha só, Deus tinha uma porção de coisas para revelar. Ele não pegou e mandou uma tese doutoral para a gente ler. Tô aí e vai achar as minhas verdades. Ele, muito mais do que um conjunto de ideias, ele encarna o que ele é numa pessoa. E tudo aquilo que nós precisaríamos saber sobre o caráter de Deus, Deus se esvazia dele mesmo e se torna um de nós. E para revelar a glória dele, se esconde no corpo humano, se esconde, que eu digo aqui, é se limita, se sujeita a nascer como uma criança, mas para trazer para o mundo o quê? A glória, a encarnação do que é um ser humano dando certo. O que é um ser humano coberto pela glória de Deus? E aí vem Jesus andando no meio dos seres humanos. O que era Jesus andando no meio dos seres humanos? A glória de Deus andando entre os homens. Jesus olhava, a glória de Deus cobria uma pessoa quando Jesus olhava. Porque Maria Madalena sentiu o que sentiu quando recebeu o olhar de Jesus. Quando um paralítico era tocado, quando um cego teve os olhos tocados. Olha só, eu falei que o pecado expôs a gente a todas as fraquezas. E a nudez que o pecado deixou faz com que o ser humano sofra, faz com que o ser humano fique diante de todas essas consequências que eu e você estamos cansados de ver também. Vem Jesus e mostra que quando existe a glória de Deus faz o quê? Cura, preenche, sara, traz alegria, nova vida. Dá aquilo que lá no início era o plano de Deus para que a gente vivesse. Simplesmente Jesus passa a andar entre os homens, encarnando as verdades do que é o caráter de Deus. E ele prega através da sua vida, e ele diz dia a dia, cada ato, cada ação de Jesus, cada maneira dele se relacionar com os discípulos, era a revelação de um sermão vivo acerca do que é Deus, de como Deus age, como ele é. Aquele que vê a mim, dizia Jesus, vê quem? Vê o Pai. Eu vim para que vocês conhecessem o quê? O Pai. Eu vim trazer a glória do céu e mostrar para vocês o que, que é a vida de vocês coberta com a glória que nós, desde o início, queríamos que vocês tivessem. Gente, toda essa beleza que o Evangelho traz, nada mais é do que Deus trazendo a roupa que eu e você precisamos usar. A roupa que nos preenche, que nos completa, é o relacionamento com Ele. As vestes brancas que o Apocalipse diz que nós precisamos usar, Jesus é aquele que nos cobre com a glória de Deus, com o plano de Deus, com a verdade de seu caráter. E aí você vê no capítulo 17 alguma coisa que passa a ser o caminho que Jesus estabelece para que continue o seu plano, que é o plano do Pai, aquilo que era para preencher e trazer vida à humanidade. Ele vem, encarna de maneira completa todas as verdades parciais até então reveladas. Parciais por quê? Toda a revelação dada através do Espírito Santo para os profetas do Antigo Testamento e também para os escritores da Bíblia do Novo Testamento só encontram sentido e plenitude em Cristo Jesus. Mas antes da cruz, antes da vinda de Jesus, a verdade que era revelada, a verdade era parcial e a compreensão daquilo que estava sendo revelado era parcial. Depois de Jesus, não tem nenhuma revelação mais parcial. Tudo que Deus precisava falar sobre Ele mesmo, Ele falou em quem? Em Jesus. Agora, a compreensão que eu e você continuamos tendo de Jesus ainda é uma compreensão parcial. Tudo que Deus precisou revelar, Ele revelou lá. Mas até hoje, e tudo que o Novo Testamento escreveu, tudo que eu e você continuamos tentando conhecer sobre Deus, é ainda, de certa forma, parcial diante de tudo aquilo que de fato Ele é. E nós vamos passar a eternidade tentando conhecer Deus e nunca vamos esgotar esse conhecimento. Olha que lindo pensar nisso. Agora eu quero dizer para você o seguinte: Jesus traz essa plenitude toda de glória de Deus para resolver o problema da humanidade, que é o quê? Nudez, que o pecado trouxe. Aquilo que nos deixou fragilizados diante do mal. E como que pode ser quebrada essa sequência do mal e da nudez que o pecado trouxe. Vem Jesus e nos ensina a viver. E ele, na sua própria vida, diz Marcos capítulo 10, verso 45, o próprio Filho do Homem não veio para servir, mas veio para ser servido. Está certo? Opa, então eu que estou dormindo ou você aí? O que, que diz aí a tradução da sua Bíblia? O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. E a sua vida, servir com a sua vida, para a salvação do quê? De muitos. Aqui, gente, quando você e eu podemos estudar um pouquinho, se eu e você pudéssemos, de alguma forma, resumir tudo o que Deus faz em uma só palavra, Deus serve. A base do governo de Deus é o serviço. Aliás, a vida de Deus é fazer de tudo para a minha vida e a sua dar certo. Ele serve todas as criaturas que ele mesmo criou com a manutenção daquilo que nós precisamos, daquilo que toda a criação precisa para ser o que ela é. Deus simplesmente é o que mais trabalha para tudo funcionar. Aliás, se Deus para um segundo, nada do que é seria. Deus é que é a razão de ser, de tudo funcionar. E ele é adorado, ele é glorificado e deve ser realmente adorado e glorificado, porque tudo aquilo que ele é dá sentido para que as coisas sejam. Tudo tem a razão de ser nele. E porque ele trabalha para tudo acontecer é que dá certo, é que acontece. Se Deus parasse de servir, nada do que hoje funciona funcionaria. Simplesmente, ele aumenta como Deus enquanto ele continua servindo. A razão de base da mecânica que tem a ver com o caráter de Deus é produzir o bem e a alegria servindo com aquilo que cada criatura precisa, para ver essas criaturas plenas e felizes, devolvendo a ele adoração e louvor. Ele aumenta como Deus quando a sua vida dá certo e você reconhece que é resultado dele em você, dele na sua vida. E em tudo que Deus criou funciona assim. Agora, sabe qual que é a base do governo do diabo? É algo completamente diferente do que servir. É ser servido. É a base do capitalismo e de toda a filosofia. Eu, orgulho, egoísmo. O egoísmo é a base do governo de quem? Do diabo. É onde faz você pensar só em você mesmo. É onde faz você viver só para si mesmo. Para que Deus realmente coloque a humanidade aonde ela deve estar, ele precisa trazer o programa de antivírus para o vírus que se instalou na minha cabeça e na sua. O pecado simplesmente bagunçou o sistema operacional que Deus registrou na nossa cabeça. Você está entendendo muito bem, aqueles que talvez são um pouco mais experientes de vida aí, um pouco mais velhinhos, desculpa falar assim, talvez não está entendendo toda a linguagem do computador, porque você não usa o computador dia a dia. Mas eu quero dizer para você o seguinte, a linguagem, o sistema operacional de um computador, Deus instalou tudo para a nossa vida dar certo aqui nessa cabeça. O pecado infectou com o vírus e bagunçou tudo. Agora, para que um antivírus, um programa que coloca tudo de novo no lugar, aconteça, Deus precisa instalar em nós algo muito especial. E sabe o que, que ele vem instalar? A glória do conhecimento dele. E como ele veio trazer isso? Através de Jesus. Vendo como Jesus viveu, vendo como Jesus se ligou ao Pai e viveu dependendo dele, ele ensinou isso dia a dia para quem? Para os discípulos. E os discípulos entenderam. E os discípulos deveriam ensinar para outros. E nesse processo, você tem uma oração no capítulo 17 de João que vai mostrar para você alguma coisinha. Eu já ouvi alguns sermões sobre o capítulo 17, mas estudando sobre a glória de Deus, eu entendi nesse capítulo algumas coisas que Jesus orou para que acontecesse e citou nessa oração a razão do seu ministério. tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos para o céu. O que, que ele tinha falado? Ele tinha mencionado, tinha discursado aos discípulos algumas palavras de despedida. Ele tinha falado do Consolador que viria quando ele fosse para o Pai, viria o Consolador. Se ele não fosse para o Pai, o Consolador não viria. Aí ele despede ali dos discípulos e depois de dita essas palavras, aqui no João 17 é registrada a oração sacerdotal de Jesus. E aí você vê então na descrição do apóstolo João as seguintes ideias e descrições aqui do que Jesus orou. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu vim aqui e vivi do jeito que o Senhor planejou, e a minha vida te glorificou. O meu jeito de viver trouxe a tua glória aqui para a terra, e o meu trabalho está consumado. Eu estabeleci o que é o que a tua glória produz quando a gente está ligado a ti. E agora, glorifica-me, ó Pai, verso 5, contigo. Glorifica-me, ó Pai, contigo, como a tua glória, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Senhor, agora é o seguinte, eu cumpri o que o Senhor me pediu aqui. Eu vou voltar para casa e vou ser restabelecido à plenitude da glória que eu e o Senhor temos antes de tudo começar. A glória de Deus, ela é eterna. Antes da criação, Deus já era, continua sendo e para sempre será. Mas aqui é interessante perceber, Jesus veio trazer aqui o plano, estabeleceu tudo, e ele agora está sendo reintegrado, está pedindo para Deus reintegrá-lo à sua glória. E aí vem o verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu confiaste a mim. E eles têm guardado tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Ora, todas as coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. A partir do momento que os discípulos, aqueles que Deus deu a Jesus nesse mundo, que aceitaram e creram que ele saiu do Pai, confiaram nas palavras de Jesus, e ao receberem como Deus, ao entenderem o plano de Deus, passam a ser a glória de Jesus. Está vendo aqui, ó, Pai, olha aqui o que ele está falando. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas, e neles eu sou glorificado. Agora Jesus passa a ser glorificado em quem? Nos discípulos, por que eles estão sendo, ou por que eles são o instrumento que glorifica Jesus? Porque eles creem que Jesus veio do Pai e o reconhecem como Deus e aceitam as palavras que vêm de Jesus, eles ao terem fé e aceitarem o Filho de Deus, passam a ser a glória de Jesus aqui. Jesus é glorificado nesses discípulos. Você já tinha visto isso? Dessa forma? Agora, nesse momento, você vê os discípulos na sequência da oração. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um assim como nós somos. que Jesus falava? Eu e o Pai somos um. E agora, porque eles receberam a Jesus, eles são um com Cristo no Pai. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Está falando de Judas. Mas agora eu vou para junto de ti. E isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Pai, eu não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é o quê? A verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Gente, Jesus e os discípulos passam a ser um porque estão comprometidos com uma verdade que tem que ser dita ao mundo. A mesma verdade que comprometeu Jesus em vir aqui a esse mundo, manifestar a glória do Pai, foi compreendida pelos discípulos, e os discípulos passam agora a ser um com Jesus, e Jesus ora para que eles sejam santificados na verdade, sejam estabelecidos e solidificados na verdade, e passam agora, assim como ele foi enviado para o mundo, para ensinar o mundo a palavra de Deus e cobrir o mundo com a glória do Pai. Quem passa a também ser enviado de acordo com essa passagem? Os discípulos passam a ser enviados para o mundo, e Jesus fala, eu me santifico a mim para que eles também sejam santificados nessa verdade, para que a vida deles produza resultado no mundo como a vida que eu vim viver aqui para eles produziu. E aí vem, gente, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer. Aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. O que que os discípulos levariam? Eles levariam a glória de Deus através da vida que eles estavam vivendo em Jesus, ensinando as palavras que Jesus veio ensinar. E no momento em que eles estivessem falando isso, outros haveriam de passar a crer. E Jesus orou por esses. Quem são esses? Nós. Aqueles que haveriam de crer pela palavra que nos foi transmitida. E aí vem lá, ó. Verso 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Para que Jesus veio transmitir a glória dele? Para que nós de novo voltássemos a ser um com ele no Pai. Assim como Adão e Eva eram um com o Pai, um com Deus, plenos e completos, porque a glória de Deus os cobria, quando o pecado nos deixou nu, vem Jesus nos cobrir com a glória de Deus. E ele cobre-nos com a verdade do seu perdão, com a verdade do seu amor, com os princípios daquilo que ele ensinou. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Essa glória que Jesus ora para que Deus revele em nós, que foi revelada nos discípulos, que é revelada em nós, tudo para que eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também a estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Gente, Sabe o que eu aprendo depois do estudo de toda essa porção bíblica? Quando a gente estuda que a igreja é o corpo de Cristo, o que significa ser o corpo de Cristo? É ser um com aquele que é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja, Cristo Jesus, veio trazer o conhecimento pleno da glória de Deus, nos cobrindo com o conhecimento que o pecado fechou e vedou os nossos olhos. A sintonia que a gente perdeu, simplesmente o vírus que infectou a cabeça do ser humano e passamos a ter a natureza pecaminosa, Jesus vem e roda a programação certa na nossa cabeça. Assim que eu recebo Jesus, sabe o que acontece comigo? Ellen White diz que o primeiro efeito de receber a influência de Cristo na vida, sabe o que é? Você não vive mais para você mesma só. Você passa a viver para abençoar a vida de outros. Porque quem viveu assim? E ele veio aqui para ser servido ou para servir? Para abençoar a vida dos outros com a salvação e com a glória do céu. Quando eu conheço esse Deus, eu me engajo nessa o quê? Nessa verdade. Eu me comprometo com esse Deus e passo a ser um com Ele. E assim como Ele foi enviado para glorificar a Deus através da sua vida, Ele também agora é glorificado naqueles que o aceitam, que o recebem e vão transmitir a outros. E por intermédio desses que levam a palavra dEle. E algumas outras pessoas vão crendo, vão sendo convidadas a ser um com Ele no Pai, para que o mundo conheça que verdadeiramente Cristo foi enviado por Deus. E o que a glória de Deus nos faz? Ela nos aperfeiçoa na unidade, no viver abençoando um a vida do outro, no servir a vida um do outro para fazer o bem. Gente, a verdadeira religião liga de novo a família humana, desvestindo a gente de toda e qualquer coisa que o diabo tenta colocar para nos vestir. A nudez que Satanás produziu em Adão e Eva, eles tentaram cobrir com o quê? Cozeram folhas de figueira. Toda solução humana para vestir o ser humano de satisfação, de preencher aquilo que nós precisamos, não passa de folhas de figueira, que seca e desmancha. A roupa que eu preciso, só quem pode dar? Só Cristo pode dar. Só Deus que pode te vestir com a glória dEle. E o que é passar a ser vestido com a glória de Deus? Passar a funcionar como Ele criou para que a gente funcionasse. E a gente não vive só para si mesmo, vive para abençoar uma vida dos outros. Irmãos, o mundo está baseado em cima do egoísmo que desliga o ser humano uns dos outros. A razão de má distribuição de renda, dos problemas sociais, de tudo aquilo que você vê no mundo, a busca de um prazer terrível, o hedonismo, busca de prazer independente do preço que você tenha que pagar. Sabe aquela coisa completamente desorientada, algo que não é senão ambição e degradação. Não é isso que Deus planejou para nós. Vem Jesus e nos ensina a viver do jeito certo e nos cobre com a glória dEle e faz a gente ser um com Ele no Pai. E sabe o que então acontece, irmãos? Eu fecho as ideias desse sermão dizendo para você: assim como Jesus foi a encarnação da glória de Deus para cobrir o mundo com o conhecimento do caráter de Deus, Ele colocou as palavras e santificou os discípulos nessa verdade, e eles passaram a ser a glória dEle. Eles passaram a ser a continuidade da encarnação do caráter de Deus para o mundo. Porque eles, entendendo o plano de Deus, através deles, o mundo passaria a conhecer que verdadeiramente Deus tinha enviado quem? Jesus. E aqueles que viessem a crer estariam se unindo a esse corpo, sendo um com Cristo em Deus. Eu e você, igreja, somos a encarnação de Cristo para dizer para o mundo o que é a glória de Deus. E aí eu digo para você: por onde você anda, por onde você passa, as pessoas estão vendo passar a glória de Deus? O seu jeito de viver, a maneira de você manifestar as verdades daquilo que você conhece. Você é um verso bíblico vivo? Eu acho que você já viu aquela tradução da Bíblia Viva. Tem a Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia Viva, a tradução da Nova Versão Internacional. São algumas traduções da Bíblia. E tem uma que se chama Bíblia Viva. Eu gostaria de propor hoje uma outra tradução para a Bíblia Viva. Olha aqui. Um verso bíblico vivo. Olha. Um verso bíblico encarnado. Estou olhando para outro. Outro. Outro. Quantos capítulos da Bíblia eu tenho aqui? Irmãos, a religião da gente não é para ser confinada nas páginas de um livro. A religião da Bíblia não está contida dentro das páginas de um livro. É para ser vivida. Aquilo que nós aprendemos aqui dentro só tem sentido dependendo de como a gente vive lá fora, irmãos. A religião que nós aprendemos não tem a ver com as paredes de um templo. Não é para ficar confinada aqui dentro desse lugar. Você só mostra que entendeu o que aprendeu aqui dentro dependendo como você vive lá fora. É isso que é ser luz do mundo e o sal da terra. Será que quando você olha é a glória de Deus olhando? Quando você toca é a glória de Deus tocando? Quando você abraça é a glória de Deus abraçando a humanidade? Porque eu sou a encarnação de Cristo para o mundo. Ou deveria ser, porque esse é o propósito da igreja. A maneira como a igreja vivesse. Irmãos, tem igrejas e igrejas no caminho que eu vim para cá. Desde Limeira, passei aqui, acolá. Tá. Muito tem se falado sobre a palavra de Deus. Mas pouca gente tem encarnado a verdade da palavra de Deus no seu jeito de viver. Aquilo que Jesus veio falar não foi um blá blá blá que Deus mandou, não. Ah, é isso, blá blá blá. Não. Jesus se tornou de verdade aquilo que ele queria pregar, estava impresso na vida dele. Irmão, se necessário for, use palavras para pregar, sabia? Se necessário for, use palavras para pregar. Porque o que Deus quer realmente fazer através da sua vida é que o mundo veja o que é a glória de Deus vestindo um ser humano. Você dando certo, sabe para que você existe? Para abençoar a vida das pessoas. Para fazer diferença na vida delas. Minha gente, se você não tiver envolvido na salvação de uma pessoa, possivelmente a sua não esteja acontecendo. Ninguém que conhece Jesus vive só para si mesmo mais. Todos aqueles que entenderam que é o princípio do reino dos céus não vivem mais para si mesmo, vivem para abençoar os outros, porque é a própria natureza de Deus. E se eu sou a imagem e semelhança de Deus, é assim que eu vou viver. Diz Ellen White então no livro Serviço Cristão, é trabalhando por outros que eles podem manter vivas suas próprias almas. Gente, você só vai ter estabilidade na sua vida espiritual. Alguns me perguntam, pastor, o que faz para o jovem parar de ir na balada, parar de transar antes do casamento, parar de ouvir som, parar de fazer não sei o quê, um monte de coisa errada a gente fala, prega, da palestra. Sabe o que falta, irmãos? Quando eu envolver cada um dos jovens, cada uma das crianças, cada um dos adultos no trabalho de salvar outros, eu fortaleço as minhas convicções espirituais e eu me firmo na verdade. E é uma coisa tão interessante que Ellen White diz, para que eu tenha reproduzido em mim o caráter de Cristo, eu preciso me envolver na mesma obra que Cristo se envolveu. Qual é a obra que Cristo se envolveu? A salvação do quê? Dos outros. Quando eu me envolvo nessa obra, só existe esse jeito de o caráter de Cristo ser reproduzido em mim. Irmãos, pode ler quanto você quiser a Bíblia, pode orar o quanto você quiser. Se você não viver um cristianismo com verdade bíblica encarnada, não faz diferença para nada o que você conhece. O mundo está cheio de gente que tem um monte de conhecimento da Bíblia, mas não tem a Bíblia encarnada na sua vida. Tem um monte de professos cristãos, não é o número das nossas reuniões, não é a nossa numerosa quantidade de orações que Deus aceita, mas é fazer o bem no devido tempo e a coisa devida, da maneira certa. Tive fome e você me deu de comer. Tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava preso e você me visitou. Gente, qual é o nome do vizinho aqui da igreja ou da vizinha? Você já foi orar por ela ou por ele? Ou você fica pensando que essa igreja está fazendo alguma diferença aqui no bairro? Quer ver se essa igreja vale ou não é a pena? Se hoje a igreja saísse daqui, alguém ia sentir falta? Dependendo do que é a resposta, nós vamos entender se essa igreja faz ou não diferença para esse lugar. Você muda do apartamento onde você mora hoje, ninguém nem sequer sente falta. Você era um agente secreto de Jesus? Olha, consegui morar 10 anos aqui, ninguém descobriu que eu era adventista, que beleza. Sou um agente secreto do evangelho, é isso que você é? Nossa, 4 anos na faculdade, ninguém soube que eu era adventista, olha que beleza. É isso que Deus quer de você? Gente, luz do mundo, sal da terra, você existe para cobrir a vida de muita gente com a glória de Deus. A sua vida só vai ter sentido e só vai aumentar, sabe como? Você gosta de ganhar presente? Se você tiver algum aí para me dar, tiver ali um New Civic a hora que eu sair, olha que beleza, eu vou ficar feliz da vida. Mas, meu amigo, muito mais gostoso do que ganhar um presente é dar um presente. Você já sentiu esse gosto? Colocar o sorriso no rosto de alguém não é muito melhor do que só sorrir? Se você aprender o que é isso, você começou a mais ou menos assim, a entender o porquê que Deus se sente bem quando você dá certo. Porque o resultado dele na sua vida, ver você feliz, aumenta ele como Deus. Por isso que a Bíblia diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Você pode repetir comigo? Eu vivo para a glória de Deus. E se você vive para a glória de Deus, o que a glória de Deus causa na vida das pessoas? O bem. Você não leva trevas para a vida de ninguém quando tem a glória de Deus na sua vida. Você abençoa, você ergue as pessoas. Não é dar dinheiro. Não é só se envolver na campanha do agasalho. Não é só fazer o bem por, assim, obrigação em uma semana ou um mês. É um estilo de vida que você passa a ter. É o jeito de viver que Deus planejou para que a família humana vivesse. E quando você passa a viver assim, você entendeu o que é o evangelho, porque Deus te vestiu com a glória dele e a glória dele agora é para ser, é para andar encarnada no meio do mundo. O interesse pessoal, o trabalho individual que a gente faz com as pessoas, faz mais pelo evangelho do que uma multidão de sermão pregado. Isso que diz o livro do Espírito de Profecia. Se cada um de nós se envolvesse em trabalho pessoal, isso não é dar estudos bíblicos, tem alguns que têm dons, como o pastor Kefir estava aqui, uma classe bíblica e tal. Deus deu vários dons para a igreja. Uns para mestres, outros para apóstolos, outros é isso aqui. Cada um dos dons é para edificação do corpo de Cristo e para todos nós crescermos em unidade. Um dá estudo bíblico, mas o amigo que convida alguém para vir aqui já não está fazendo também alguma parte de trabalho pessoal? Ou o outro que está orando num lar, visitando alguém, tratando de maneira honesta, enfim, todos os seus jeitos de viver, estudar, trabalhar, namorar, casar, tudo. A manifestação da glória de Deus é em todas essas coisas. Quando você está coberto pelo conhecimento de Cristo Jesus, as pessoas veem o que viram em Moisés quando ele desceu do encontro dele com Deus. Eu encerro esse momento dizendo para você o seguinte: Jesus orou para que onde ele esteja, que ele logo leve aqueles que ele ganhou desse mundo. Ele quer que a gente conheça a glória dele completa, como Deus o glorificou. Mas antes de chegar esse dia, de a gente ver a glória plena de Jesus voltando com poder e grande glória e nos levando para casa, eu preciso abençoar a vida das pessoas que precisam ir para lá comigo. Se eu entendi o que Jesus fez por mim, eu só tenho um jeito de demonstrar isso. Só um, irmãos. Salvando outros. E por maior que seja a coisa que você venha realizar para Deus, sabe o que acontece? muito maior do que você realize para Deus é o que está acontecendo em você enquanto você está trabalhando para Ele. Olha que coisa linda, irmãos. O que acontece em mim enquanto eu estou trabalhando para Deus é o que, de fato, Deus intencionou ao me chamar para pregar. Você sabe que eu acredito que Deus me pediu para ser pastor para me salvar? Porque eu acho que eu dou um trabalhão para Deus e só tinha um jeito de me levar para o céu, mandar eu pregar todo dia, estudar a Bíblia e fazer visita, porque daí eu podia ser cristão de verdade. Olha, você dá menos trabalho para Deus, talvez não é pastor e já conseguiu ser cristão mais rápido. Eu sou meio cabeça dura, Deus mandou eu ser um pastor. Quero dizer para você o seguinte, cada um dos ministérios que Ele levanta na sua igreja é para transformar a nossa vida naquilo que Ele quer que a gente seja. Irmãos, será que hoje eu vou ter aqui diante de mim um ou dois ou quantos sejam que querem se levantar diante de Deus dizendo, Senhor, eu quero ser a Tua glória para cobrir esse mundo com a Tua verdade. Eu quero que o mundo conheça Teu nome através da minha vida. Eu quero ser as encarnações de todos os princípios da Tua palavra. Eu quero fazer Cristo conhecido através da minha vida. Será que eu tenho pelo menos uma pessoa que gostaria de dizer isso para Deus hoje, se colocando em pé, dizendo, Senhor, eu quero. Deus seja louvado, muito mais do que uma pessoa. Pastor, tem muito mais gente que vai ser abençoado nessa cidade. Olha quantos sermões vão andar por Piracicaba. Vai ser muito melhor do que só um sermão pregado daqui de cima. Vai ser um sermão que vai abraçar e abençoar a vida de muita gente. Deus seja louvado pela sua vida. Que você viva para a glória de Deus. Sabe? Antes de orar, nós vamos cantar juntos cada dia. Não falei com o nosso amigo. Deixa. Pode deixar quieto. Está preparado? Então, tá beleza. Enquanto você liga aí, eu oro e a gente sai cantando da esperança que nós vamos ter logo completa, estarmos no céu junto com Jesus. Cada dia, bem mais perto desse dia, mas daqui a pouco chega o dia de voltarmos para casa. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo estudo da tua palavra nessa noite. Queremos ser plenamente vestidos com a tua glória, com o conhecimento da tua palavra. Ao estudarmos a Bíblia, ao sermos santificados com a tua palavra, nós queremos te glorificar através do nosso jeito de viver, Senhor. Amém. Pai Santo, eu sei que tem amigos que nos visitam nessa noite, que talvez não são membros batizados dessa igreja, mas são família desta igreja, são já membros desse corpo de Cristo. Agora, cada um desses membros de igreja que hoje aqui estão, Senhor, só tem um significado ter essa igreja erguida nesse lugar. Só tem um significado, e esse significado é tornar Cristo conhecido através da nossa vida. Que nós possamos fazer diferença na vida das pessoas que nós conhecemos. Ser missionário não é simplesmente atravessar o Atlântico e empregar lá no outro lado do mundo, mas é viver hoje fielmente na escola, no trabalho, na vizinhança, abençoando a família, pessoas queridas que o Senhor tanto nos ensina a amar, que precisam estar no céu junto com a gente. Pai Santo, nos ajude a nos transformarmos mais e mais à imagem e semelhança de Cristo, nos envolvendo no mesmo trabalho que Cristo veio se envolver, com a salvação e com a bênção da humanidade. Se nós estivermos vivendo dessa forma, nós verdadeiramente conhecemos Cristo Jesus e somos discípulos teus. Pai, abençoa o pastor Reginaldo, seus anciãos, os líderes de departamentos dessa igreja, essa semana que o pastor Ronaldo Arco está fazendo aqui, que de maneira poderosa o teu Santo Espírito se manifeste na vida e no coração de cada um de nós. Amém. Pai, obrigado por tudo aquilo que ouvimos, pelo que sentimos, pela tua bênção ter tocado a nossa vida. Amém. Que saiamos daqui exatamente como Moisés saiu do monte. Que as pessoas que se encontrem conosco pela rua percebam algo diferente no nosso rosto. E isso é a glória do Senhor que tem nos coberto. É em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.